amigos, estamos iniciando mais um programa Ensino Básico e Revista, que é o programa dedicado ao ensino básico, né? Nesse espaço aqui, professores, alunos, enfim, todos, qualquer pessoa interessada em educação pode aqui expor seu ponto de vista, enfim, se expressar sobre o assunto. Professores têm a oportunidade de mostrar os seus projetos pedagógicos, alunos, principalmente os alunos, têm aqui a oportunidade de mostrar os seus dotes artísticos, já que a gente tem muitos alunos artistas, né, Caio? Nós temos alunos músicos, né, alunos que são atores, que vêm frequentemente aqui expor, mostrar, né, a sua arte. E também os seus dotes intelectuais. Nós temos alunos muito inteligentes, que escrevem muito bem e vêm aqui expor o seu trabalho. E pessoas da comunidade, de uma forma geral, a gente traz aqui pessoas que tenham algo interessante para mostrar, porque nós acreditamos que a educação se faz não só dentro da sala de aula, mas com as pessoas, né? No dia a dia, no convívio. E hoje nós estamos trazendo, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a cultura sertaneja, né? Nós vamos conversar um pouquinho aqui com uma dupla que está fazendo muito sucesso na cidade, que já é, está consagrada, vamos dizer assim, né? Que é o Caio Contiero, Caio Contiero, uma dupla maravilhosa, vocês terão a oportunidade de ouvir. E vamos falar um pouquinho sobre o CD que eles estão lançando, né? O título do CD é Modas Brasileiras, realmente são modas maravilhosas. Nós vamos curtir esse CD nesse programa, tá? E aí, tudo bem com você? Tudo bom, Tony. Prazer estar com você de novo. Muito obrigado pelo convite. A vocês aqui. Estamos sempre à disposição. É isso aí. Prazer, Toninho. Obrigado pelo convite também. Luiz. Então, gente, hoje nós vamos curtir música da melhor qualidade. E eu sou, não me apresentei, pode ser isso. Sou o professor Toninho, né, que junto com os amigos a gente apresenta esse programa aqui. E hoje nós vamos, como eu disse, ouvir um pouquinho a dupla. Mas como é que vocês formaram a dupla, Caio e Luiz? Bom, nós começamos a dupla a partir do convite, né? Eu me lembro muito bem, eu estava no Clube da Viola, eu falei, Luiz, vamos fazer uma dupla? Que a gente já via no passado a tocado em bandas, tal, o Luiz sempre cantou em bandas, eu sempre toquei em banda, e a gente tocou por um tempo em banda, né? E sempre gostou da viola, né? A viola sempre esteve no meio da gente. E há uns dois anos e meio atrás, eu falei, vamos fazer uma dupla, fazer umas coisas, resgatar umas músicas bem bacanas. Ah, vamos, ele falou, se for com você, eu faço. E a gente começou a ensaiar assim, sem grandes pretensões, né? E foi dando certo. Começou a dar certo porque, na verdade, nós somos dois segundeiros, né? Duas vozes parecidas. Mas aí o Luiz, como já era cantor, já canta muito bem, ele se adaptou à primeira voz e fomos montando o repertório. A coisa aconteceu. Foi muito legal. E estamos aí na estrada, já gravamos esse CDzinho, que é Modas Brasileiras, né? Que contém aí 7 músicas inéditas, né? Música minha, música do Caia, de amigos nossos, e regravamos umas 4, 5 músicas também, dos clássicos, né, do sertanejo. Tem aqui uma música que é do seu irmão, né? Tem duas tio, aí. É tio ou irmão? É meu irmão, é o Romeu Contiero. É o Sabiá Laranjeira, né, que é Romeu, que é junto com Aristides de Oliveira também, né, Raimundo Padilha. E o Ranchinho Amarelo, né, que é deles aqui também. Eles formaram uma dupla no passado, né? Eles têm alguns discos da época de vinil, que era Lupércio e Romeu. Eles têm alguns discos de vinil gravados na época, né? Eu me lembro, tem inclusive um em casa. É, olha aí que bacana. Que era do meu pai. Bacana. É isso. E essa coisa de primeira e segunda voz, como é que surgiu isso na história da música sertaneja? Porque acho que é só no Brasil, né, que tem essa... É, na verdade, isso, pelo que a gente lê, né, Tony, eu gosto de ler muito, surgiu mais ou menos na década de 30, né? Aí não era a primeira e segunda voz, era... Geralmente eram trios... Quartetos. Depois começou a ouvir Tunico Tinô, Alvarenga e Ranchinho. Aí eles distribuíram, Vieira e Veirinha, em duas vozes, né? Uma sempre mais fina e outra um pouco mais. grave, né? Uhum. Para poder casar, né? Para fazer o dueto que a gente fala, fazer o dueto sertanejo. E a música sertaneja de raiz, principalmente, se caracterizou por essas duas vozes. E aí aliou-se a viola e o violão, né? Com essas duas vozes. O violão já era conhecido, né? O violão a gente herda, já estava no Brasil há muito tempo também. A viola veio de Portugal. Aí um tocando viola, outro violão, com duas vozes fazendo dueto, montaram as duplas. E por muito tempo permaneceu duplas, até hoje. Até hoje, é o costume. E tem uma afinação característica também. Né? Característica. Aí cada dupla se caracteriza pelo timbre, né? Tem duplas que cantam muito alto, né? Tons elevados, assim, né? As vozes assim. Uma questão fisiológica da garganta da pessoa, né? E tem uns que cantam muito fino, outros cantam médio, né? E assim vai, né? Se adaptam. Mas com relação à afinação do instrumento, estou dizendo, tem uma característica da música caipira. Exatamente, né? A música caipira. Que é o cebolão lá. Isso, a afinação da viola é o cebolão. Da viola. Isso no estado de São Paulo, né? Uhum. Na verdade, a viola tem muitas afinações, né? No Nordeste, no Mato Grosso, no Paraná, tem várias, Minas tem muita afinação. Mas a mais usada é o cebolão, né? Sempre. O cebolão é o que mais. Estado de São Paulo, sul de Minas, um pouco de Mato Grosso, é cebolão mesmo. Mas vamos aproveitar o tempo para a gente mostrar esse CD, né? Que, por sinal, está muito lindo. O que vocês vão tocar agora? Vamos tocar umas duas, uma vez, assim? Thank you. agarro pego um tom. Por isso eu canto forte com vontade, trangendo o boi que puxa o carro da saudade. É isso, amigos, estamos aqui com uma dupla, Caia e Contiero, né? Estamos curtindo essa música maravilhosa aqui, de arrepiar. Mas vamos ouvir mais um pouco, né? O que é que nós vamos ouvir agora? Vamos aproveitar e... fazer Cortando Estradão, que também está no CD, né? É um clássico, né? Esse é um clássico da música raiz, né? Assim é a vida que leva o peão. Não tenho morada, não tenho rincão. Eu não tenho dona do meu coração. Montar burro bravo é a minha paixão. Não encontro macho que jogue o chão. Pra jogar o laço também sou dos bons. Em qualquer rodeio eu sou campeão. Ah, como é bom viver sozinho no mundo sem nada pensar. Se o sol vem saindo eu já vou partindo. E quando anoitece estou no outro lugar. Se o sol vem saindo eu já vou partindo. E quando anoitece estou no outro lugar. Amanso três burros por 30 cruzeiros. Se pego o transporte de uma boiada, já sou convidado pra ser boiadeiro. Por toda a cidade, por onde passei, uma moreninha eu sempre deixei. Mas sou camarada, pois sempre avisei. Não goste de mim, porque eu jamais gostei. Ah, como é bom viver sozinho no mundo, sem nada pensar. Se o sol vem saindo, eu já vou partindo. E quando anoitece estou no outro lugar. Se o sol vem saindo eu já vou partindo. E quando anoitece estou no outro lugar. Amigos, esse é o programa Ensino Básico e Revista. Hoje aqui com a dupla, meu querido amigo Caia, né? Que junto com o Luiz forma a dupla Caia e Contiero. O Caia é professor também, lá, né, colega de trabalho na Escola de Zinho de Arruda. Esse é um dos motivos pelos quais nós estamos trazendo a dupla aqui também, né? E como é que é o processo de composição, Luiz? Composição. Você compõe, né? Olha, aqui, então, mas na verdade, eu compõe muito pouco, eu quase nunca compus nada. Eu conseguir. A música era a música, pra mim, eu tenho facilidade de fazer a música, né? Mas a letra eu já tenho um pouco. As letras, eu tô achando ali. É, mas. Então eu consegui fazer essa aí que tá aí também, que é a filha do Rei do Gado, que é uma moda de viola. E eu não sei como. Mas quem é bom de letra aí é o Caia, né? Mas Caia eu também. Sou mais. O Caia eu já sei. É, eu tenho um pouco mais de facilidade na música, né? A gente vai teimando, né? Rasga-se umas 40 folhas para poder sair alguma coisa. E tem dia que não vai mesmo, né? Então, eu também compus só duas músicas e já fiz muitas e foram todas pro lixo. É complicado. Mas ele a gente tem é muito... isso, viu? Mas ele fala que não é, mas eu já ouvi algumas músicas, são ótimos. Eu não gosto muito do que ele faz, mas ele tem uma aqui, né? Por exemplo, no CD, tem duas dele, que é o Pagode Certo e o Lu e Viola. Que o Lu Viola, inclusive, ele não confiava muito na música. É uma das músicas. E o Luiz botava, falando, não, a música é boa, a música é boa. É uma música começou muito a tocar, linda. Um pouco começar a gostar. Entendeu? É uma música muito linda. Ela é um pouco diferente, ela sai um pouco fora, assim. Né? Ela é mais pro regional. Ela é mais pro regional, mas ela tem uma letra muito bonita, né? Ela ficou com uma melodia muito bonita, que é o Lu Viola, que é do Caia, né? Ah, então vamos ouvir agora essas duas, né? Vamos ouvir. Vamos tocar, então, o Pagode Certo e ela. Pagode Certo e Lu Viola. Isso. Qual que vai primeiro? Pagode Certo? Pode ser. Então vamos lá. O homem que é moderno acostuma a ter manias, avança feito um boi bravo com esta filosofia. E vai dando cabeçada a torto e a direito, acertando no errado e errando no que é perfeito. Falando que não sabe e roubando que não tem, colocando Deus no meio e matando pra mais de 100. Máquinas modernas e acaba com a mão de obra. Dá abraço de amigos e fica feito uma cobra. Engorda o boi do rico, tirando tudo dos pobres. Usa um pouco de escada pra chegar onde não pode. Falando que não sabe e roubando que não tem. Colocando Deus no meio e matando pra mais de 100. Incentiva a agricultura, endivida o produtor, cria bancos poderosos. Cresce a todo vapor, eleva a taxa de juros e acaba com o cidadão. Com uma mão dá o emprego e com a outra lhe tira o pão. Falando que não sabe e roubando que não tem, colocando Deus no meio e matando pra mais de 100. Influente, pra ele não tem cadeia. No Congresso e no Senado a corrupção passeia. Preferem criar presídios, apagar o professor. Na fábrica de miséria sai o menor infrator. Falando que não sabe e roubando que não tem. Parem com a hipocrisia e abra os olhos pra ver. O futuro é agora, não dá mais pra esconder. Paulo e Flores estão morrendo e o culpado é você. Diante da lei divina, quem pode te defender? Fala do que não sabe e roubando o que não tem, colocando Deus no meio e matando pra mais de cem. Seu pagode certo. E agora nós vamos ouvir então. Lua e Viola? Lua e Viola. É outra música do Caio, vamos lá. Isso, essa é regional. Brisa que cai de manhãzinha, tão certo como as folhas que caem na ventania. O homem conhece a viola e a poesia. Homem e viola em sintonia. Cante, cante e olhe pra lua. Cante, cante que a viola é sua. Quem namorou com a lua sente saudades, beijando a mulher amada, amor de verdade. Sentiu queimando no peito felicidade. Na eternidade. Cante, cante e olhe pra lua. Cante, cante que a viola é sua. Ela entende, consola. Arranca do peito a tristeza, dá a certeza que é paixão. Cante, cante e olhe pra lua. Cante, cante que a viola é sua. Cante, cante, que a viola é sua. Essa Lua e Viola, é bonita, não é? Linda demais essa música. E essa viola fala mesmo. É. Ela tá dando umas engasgadinhas aqui, mas ela vai. Puxa vida, é muito lindo. E você, eu tô vendo aí, você tá com um violão de 12 cordas, né? Qual o diferencial desse violão aí? Na verdade, se toca do mesmo jeito, né? Ele só dá uma oitavinha assim, dá um duetinho mais, Mas a afinação é a mesma, o jeito de tocar. É, na verdade, eu toco um de seis, é que o meu de seis está muito ruim, dentro de duas. O violão de 12 ele preenche mais. Ele preenche, né? Mais. 12 cordas vibrando, então ele dá uma harmonia melhor. É, ele dá. Tá mais bonito. Mas você não usa com frequência? Não uso, eu estou usando ele bastante agora, porque eu acabei gostando de... É. Eu achava que o de 12 não ia ficar bom assim com a música raiz, né? Mas ele está ficando bonito, né? Ele fica bom, ele e a gente sempre bastante. Procura dar uma mudada, uma diversificada para ver se, né? Pra fugir um pouco, para trazer coisas novas também, né? Ficou bacana isso. Mas ele ficou bem, com a viola, ele se deu bem com a viola. E aqui no CD tem também acordeon, né? Tem a sanfona. Tem acordeon, o Jair. É, o Jair do acordeon. Gravou com a gente. O Jair é um sanfoneiro da cidade já renomado, muito antigo também, né? Se der uma questão de chamar ele para ele participar, ele foi e gravou, ficou bacana. É, inclusive a próxima música agora a gente vai fazer uma que tem acordeon, lógico, ele não está aqui, mas a gente vai fazer o Sabiá Laranjeira, que é uma música do meu irmão, do Aristides Oliveira e do Raimundo Padilha. E mais uma com a outra, nós vamos... Pois pode ser o Rancho Vazio? Pode ser o Rancho Vazio, o Tunico Tinoco. O Rancho Vazio, um Tunico Tinoco, que é um clássico, né? Então vamos lá. Sabiá Laranjeira, então. Sabia laranjeira, ao vestê-la fez primeiro, por alguém sentiu paixão. E as avezinhas já iam de lance em lance, porque aquele romance brotava no desilusão. E o sabiá, que era livre como veio, em busca de um alimento, foi cair num alçapão. Na cidade, adeus, adeus, liberdade, adeus, direito de amar. O tempo voa, sabiá não mais voou, o seu crime ele pagou, ter nascido pra cantar. Ele na prisão morreu, mas deixou lição pra gente. Não condenar quando o crime é duvidoso, antes livre um criminoso do que preso um inocente. Sabiá. Sabiá Laranjeira. Vou aproveitar a pausa. Esse é o programa Ensino Básico em Revista, hoje com o Caio Contiero, né? Uma dupla que está fazendo muito sucesso na cidade. Aliás, vocês podem ouvi-los, né? Toda semana. Por favor, Caio, o local onde você se apresenta. Bom, com certeza todos os domingos. Café com Viola, na padaria Nova Roma, ali na Vila Prado, a partir das 9h. E depois, a meio-dia, no restaurante de cozinha mineira Vai Uai, ali na Rua Episcopal, com a Santa Cruz. Então, todo domingo nós estamos nesses dois lugares. Só chegar lá fazendo e conferir. Fazendo os modão lá. Modão. para ajudar na digestão. E ajuda, hein? As modas boas ajudam. Mas são muito boas, são ótimas essas músicas. E a próxima que vocês tinham anunciado? Rancho Vazio. Rancho Vazio. É uma música que também está no nosso CD, né? Que é do Tunico Tinoco. É um clássico também. Vamos fazer. Sozinho aqui dentro do ranchinho, em tão grande solidão. Sinto em tel nó na garganta, uma coisa que me espanta e me aperta o coração. Até o meu perdigueiro já não sai mais no terreiro, depois que ela morreu. Até parece que o bichinho, encolhido num cantinho, sofre muito mais que eu. Até parece que o bichinho, encolhido num cantinho, sofre muito mais que eu. Guardei um vestido dela, guardei um par de chinelas, tudo pra recordação. Imagem retratada, eu guardei no coração. Às vezes eu tiro o chapéu, levanto os olhos pro céu, pergunto a Nosso Senhor: onde tá minha Maria, mulher que eu tanto queria? Você carregou. Onde tá minha Maria, mulher que eu tanto queria e que você carregou? Ilha. Esse é o Rancho Vazio. Rancho Vazio. Isso. Essa música me faz lembrar a infância, Vitorinho. É. Sabe que eu morei muito tempo na Vila Prado, vivi muitos anos lá, né? E aprendi a tocar viola lá, um senhor chamado Carlos Balassoni. E ele afinava a viola quase toda a noite, sentando na soleira da porta, e eu ia ver. E ele cantava essa música, Rancho Vazio, que ele era fã, e ainda é fã do Tunico Tinoco, né? Uhum. Tunico Tinoco tem uma carreira brilhante, né? A dupla que mais permaneceu, acho que mais gravou disco. Com certeza. Então ele tem todos os discos, tinha todas as músicas, e ele cantava essa música quando ele terminava de afinar a viola, me lembro muito bem. Isso faz muito tempo. Ainda é uma moda. É, dá uma moda boa, dá uma história. Dá uma história, dá uma moda, né? Só tá inspirado, né? Tá bacana. É isso, gente. Esse é o programa Ensino Básico e Revista, hoje com a dupla aqui. Caia e Contiero, né? O Caia, um amigo já de longa data, professor lá da Escola Jesuíno. E o Luiz, que eu tive o prazer de conhecer também agora, né? Prazer que todo nosso. Canta maravilhosamente, não? Ah, é uma muito voz bom, muito Luiz, né? Obrigado. Tem uma música aqui que eu gosto muito, que é aquela do Mourão. Mourão da Porteira. Mourão da Porteira, essa música é linda. Essa é outro clássico. É, essa música ficou conhecida como a música da Sovi. Ah, onde a gente vai, todo mundo cobra do Luiz, né? É, que a gente fez um arranjinho com a Soviada. Mas é muito bonito. Todo música. Mundo cobra do Contiero. Vamos tocar ela, então. Vamos tocar, né? Ela. E em seguida, vamos fazer. O que, que a gente poderia ouvir? Mourão, Ranchinho Amarelo, talvez? Pode ser o Ranchinho Amarelo. Ranchinho Amarelo, que é uma outra música do meu irmão também. Uhum. Mas vamos fazer o Mourão então primeiro. Esse Mourão é. Esse despedir. Uma lembrança minha derradeira é um versinho que eu nele escrevi. Você, eu sei, passa esbarrando nele e a porteira bate pra avisar. Você não sabe que sinal é aquele e nem sequer se lembra de olhar. E tão longe eu pego na viola e aqueles versos começo a cantar. Uma saudade é dor que não consola. Quanto mais dói, a gente quer lembrar. Você talvez não sabe o que é saudade. Uma lembrança você nunca sentiu, pois esquecer às vezes tenho vontade, e essa vontade o meu peito feriu. De uma saudade que tanto senti, você chorando passa no lorão e lê os versos que eu nele escrevi. Esse é o Mourão. A música do Assovio. É, a música do Assovio. Essa música é do Raul Torres. Raul Torres e João Pacífico. O Raul Torres é muito antigo. É muito antigo. Da década de 30 mesmo. É antes do Torres e Florencio. É ele mesmo. Ele veio do Torres e Florencio. Acho que foi com ele praticamente que começou. Exatamente. A história da música caipira, né? É, você vê quantos anos tem essa música, né? E é uma música eterna, né? É eterna. Uma coisa que qualquer lugar que você toca, você tem que repetir ela, né? Uhum. E a gente procurou nesse CD fazer exatamente isso. O nosso objetivo era esse mesmo, resgatar, trazer músicas lá. Essas músicas não morrem, Tony. Passa de geração em geração, né? E todo mundo aprecia. Todo mundo que ouve essa música gosta, né? Pede para tocar. Enquanto algumas músicas caem no esquecimento, mas tem algumas músicas, pelo menos a música raiz, música de viola, elas não morrem mesmo. Está sempre aí viva. E como é que a gente faz? Quem queira adquirir o seu CD, o CD Modas Brasileiras, né, que é um CD que contém música raiz e regional, né? Como é que as pessoas podem, poxa, adquirir essa joia? É, esse CD a gente mesmo está vendendo. Eu posso citar o nome de alguma? Pode. Porque eu também tem lá na Sertaneja, né? Tem. Esse disco nosso também tem na Sertaneja. Ah, que legal. E na nossa mão, na minha, do Caio, de alguns amigos que estão vendendo aí. Mas quem quiser tem lá na Sertaneja também. Ah, que bom. Eu pensei, eu já não sabia. Agora nós vamos fazer o Ranchinho, né? Ranchinho Amarelo. Isso. O Ranchinho Amarelo. Que é uma música também. Essa música também foi gravada pelo... É um cururu, pelo Lupercio Romeu. Lupercio Romeu, e a gente também trouxe pro nosso CD. Uma bela música. nas águas do rio agora, ao lado de uma lagoa onde a garça branca mora. Eu vejo a noite que chega, a lua cheia e céu tão belo. Quem me dera estar chegando no meu ranchinho amarelo. Longa, a passarada faz festa. Lá distante o maraponga bate o sino da floresta. Vão desfilando os artistas no piado chororó, e o macaco trapezista vai brincando no cipó. Essa vida, a vida que a gente leva, caboclo para a Inedita, os peixes engordam na seta. Por isso, meu companheiro, não é preciso ter pressa. Bate o remo compassado e a correnteza atravessa. Barranca do rio, eu solto o remo na proa, não sinto chuva e nem frio. Se tem na visão pintado, encosta a minha canoa. Amigo, chega pro rancho que tem peixe e pinga boa. Solto o remo na proa, não sinto chuva e nem frio. Se tem na fiscal pintado, encosto a minha canoa. Amigo, chega pro rancho que tem peixe e pinga boa. Amigos, que maravilha, hein? Esse é o programa Ensino Básico em Revista, hoje trazendo aqui essa música de excelente qualidade, né? Música sertaneja, com a dupla Caio Contieiro. Pessoal, se vocês, claro, é óbvio que vocês estão gostando da música, né? Se quiserem... Espero que sim, né, Daniel? Se vocês quiserem entrar em contato para shows, eu tenho aqui alguns telefones, posso passar. Isso, aqui, pode, né? Passar, deve. Do Luiz Contieiro, nós temos os telefones 16, né, da cidade, 3416-6375. Isso. Né? E o celular também, 16 também, 99788-0033. O número até é fácil de decorar. Isso. E com o Caio também, quem é amigo do Caio pode entrar em contato com ele pelo telefone 16-3368-3386 e celular também, né? 16-99192-2566. Esses telefones são com o Caio. Tem também um blog, né? Que vocês podem visitar, que é o caiaecontieiro.blogspot.com. Ponto .br. Isso aí. Repetindo. caiaecontieiro.blogspot.com.br, tá? Isso. É isso, amigos. Infelizmente, nós estamos terminando o nosso programa. Foi uma alegria enorme. Nós tivemos os trabalhos técnicos do Eduardo Martins. Grande Eduardo. Grande Eduardo, que faz... Obrigado, Eduardo. Amigo, tá? E nós vamos... terminar o programa, né, agradecendo a presença de vocês, agradecendo também a audiência dos nossos ouvintes, convidando para que estejam conosco novamente, né, na próxima quinta, às 17 horas, e no sábado, às 13. Que bom. Na manhã, então, sempre nas quintas-feiras. É isso aí. E, bom, e tem mais aqui. O que nós vamos terminar o programa. Eu gostaria muito de ouvir essa música Filha do Rei do Gado. Eu acho muito legal. Essa Filha do Rei do Gado é uma moda de viola. Porque essa música, na verdade, ela ficou alta. Na gravação, a gente tocou ela muito alto. E a gente está tendo que abaixar o tom dela. Então a gente não abaixou o tom dessa música ainda, entendeu? Ah, tá. A gente vai tocar uma outra. Pode ser? Bem, pode ser. Uma outra hora a gente toca. Porque nós gravamos ela num tom muito alto, essa Filha do Rei do Gado. E ao vivo vai ser difícil fazer o primeiro da música. Mas é linda essa música. Mas ela é bonita, ela tem uma letra. É, ouvir, comprando um CD, pode. Mas a gente vai, uma outra hora a gente toca ela. Ah, a gente faz o que está aí no CD também, o Adeus, Mulher, Adeus. Ah, pode ser, uma música bela, animada, bonita. Pode ser? Na casa de Mané Pedro, foi numa festa de São João. Cantei moda de viola, cateretê lá no meu sertão. Toada paraguaiana de mexer no coração. Eu fiz as velhas chorar e as moças sentir paixão. Essa festa eu fui embora e deixei alguém. Saí tocando viola pra estrada fora como ninguém. Quando eu cheguei na estação, eu ia pegar o trem. Ouvi uma voz me chamando que queria ir também. Tenha paciência, volte pra casa e vai com seus pais. Eu sigo pra muito longe, eu pego o trem, vou pro Paraguai. Não levo você comigo, porque isso não se faz. Adeus, morena, adeus, adeus para nunca mais. Parafraseando meu amigo Caio. Eita coisa boa.